Fecheiro 26, página 228. Como é que vai o seu casamento, Nick? Perguntou Rhonda. Quer dizer, 5 anos? Não falta muito para a crise dos 7 anos. O casamento ia bem, repeti. Vai bem, não é perfeito, mas bom. Ela franziu o nariz. Está a mentir. Pensa que ela pode ter fugido? Perguntei, demasiado esperançado. Ter feito com que isto parecesse um cenário de crime e fugido? Tipo mulher em fuga? Bonnie começou a enumerar razões para não acreditar nisso. Ela não tem usado o telemóvel, não tem usado os cartões de crédito, nem os cartões de multibanco. Não fez levantamentos significativos em dinheiro nas semanas anteriores. E há a questão do sangue, acrescentou Gilpin. Volto a dizer que não quero parecer cruel, mas para aquela quantidade de sangue derramado, seria preciso um grave, quer dizer, não conseguiria fazer aquilo a mim mesmo. Estamos a falar de golpes profundos. A sua mulher tem nervos de aço? Sim, tem. Também tinha uma profunda fobia ao sangue. Mas ia esperar e deixar que aqueles brilhantes detetives descobrissem isso. Parece extremamente improvável, disse Gilpin. Se ela infligisse a si própria ferimentos dessa gravidade, por que razão havia de limpar o sangue? Portanto, vamos ser sinceros, Nick, disse Bonnie, inclinando-se sobre os joelhos para poder estabelecer contacto visual comigo, enquanto eu tinha os olhos pregados ao chão. Como é que estava o seu casamento presentemente? Nós estamos do seu lado, mas precisamos de saber a verdade. A única coisa que joga contra si é sonegar-nos informações. Tínhamos as nossas divergências. Vi Amy no quarto, naquela última noite, com o rosto cheio das manchas vermelhas com que ficava quando se enfurecia. Estava a cuspir as palavras, palavras mesquinhas e agressivas, e eu ouvia, tentando aceitar as palavras porque eram verdadeiras. Tudo o que ela dizia era tecnicamente verdadeiro. Descreva-nos essas divergências, disse Bonnie. Nada em particular, simplesmente não estávamos de acordo. Amy ferve em pouca água. Vai guardando uma série de pequenas coisas e de repente, bum, mas passa-lhe logo. Nunca fomos para a cama zangados. Nem quarta-feira à noite? Perguntou Bonnie. Nunca, menti. As vossas discussões são sobretudo acerca de dinheiro? Nem sequer consigo identificar a origem das nossas discussões. São apenas tolices. E qual foi a tolice na noite em que ela desapareceu? Gilpin disse isto com um sorriso de lado, como se tivesse pronunciado o mais incrível apanhei-te. Como vos disse, houve a questão da lagosta. E que mais? Tenho a certeza que não estiveram aos gritos por causa da lagosta durante uma hora inteira. Nessa altura, Blicker desceu as escadas até certo ponto e espreitou através do corrimão. Outras coisas relacionadas com o governo da casa, coisas de casal, a caixa do gato, disse eu. Quem é que ia limpar a caixa do gato? Então estiveram a discutir aos gritos por causa da caixa do gato, disse Bonnie. Sabem como é o princípio da coisa. Eu trabalho muitas horas e Amy não. E eu acho que seria bom para ela se fizesse alguns trabalhos básicos de manutenção caseira. Apenas manutenção básica. Gilpin deu um salto como um inválido despertado de uma sesta a seguir ao almoço. Você é um tipo à moda antiga, certo? Eu também. Estou sempre a dizer à minha mulher, não sei passar a ferro. Não sei lavar a louça, não sei cozinhar. Por isso, querida, eu apanho os maus. Isso sei eu fazer. E tu pões alguma roupa na máquina de vez em quando. Rhonda, já foste casada. Eras tu que fazias as tarefas domésticas? Bonnie pareceu verdadeiramente aborrecida. Eu também apanho os maus, meu idiota. Gilpin revirou os olhos na minha direção. Quase fiquei à espera que ele dissesse uma piada. Parece que alguém está com o período. De tal forma, a sua reação foi exagerada. Gilpin esfregou o queixo astuto. Então, queria apenas uma dona de casa. disse ele, fazendo a proposta parecer razoável. Eu queria, queria o que Amy quisesse. Na verdade, não me importava. Apelei desta feita à Bonney, à detetive Rhonda Bonney, de ar simpático, que parecia autêntico, pelo menos em parte. Não é, recordei a mim mesmo. Amy não conseguia decidir o que fazer aqui. Não conseguia encontrar emprego e não estava interessada no bar. Tudo bem, se queria ficar em casa, tudo bem, foi isso que eu lhe disse. Mas quando ficou em casa, também se sentia infeliz e ficava à minha espera para remediar a situação. Era como se eu fosse responsável pela sua felicidade. Bonnie não disse nada. O seu rosto tão inexpressivo quanto água. E a verdade é que até é divertido ser herói durante uns tempos, ser o Cavaleiro Branco, mas não funciona durante muito tempo. Eu não podia obrigá-la a ser feliz. Ela não queria ser feliz, por isso pensei que, se ela começasse a encarregar-se de algumas questões de ordem prática, como a caixa do gato, disse Bonnie. Sim, limpar a caixa do gato, comprar as mercearias, telefonar ao canalizador para reparar o gotejar que dá com ela em doida. Isso parece um plano de felicidade e tanto. Muitas gargalhadas. Mas o meu objetivo era, faz alguma coisa, seja lá o que for, mas faz alguma coisa. Tira partido da situação. Não fiques aí sentada à espera que eu te faça tudo. Percebi que estava a falar em voz alta, num tom quase zangado, e com razões para isso. Mas era um alívio tão grande. Tinha começado com uma mentira, a caixa do gato, e transformara isso numa explosão surpreendente, de verdade pura. Nessa altura percebi por que razão os criminosos falavam demasiado. Era porque sabia bem contar a nossa história a um desconhecido, a alguém que não diria que eram tretas, a alguém obrigado a ouvir o nosso lado, a alguém que fingia ouvir o nosso lado, corrigi. Então, a mudança de volta ao Missouri, disse Bonnie. Trouxe Amy para aqui contra a sua vontade? Contra a sua vontade? Não. Fizemos o que tínhamos de fazer. Eu não tinha emprego. Amy não tinha emprego. A minha mãe estava doente. Teria feito a mesma coisa por Amy. Fica-lhe bem dizer isso, murmurou Bonnie. E de repente fez-me lembrar exatamente Amy, as malditas réplicas em surdina, pronunciadas no nível certo, para eu ter a certeza que as ouvia, mas não poder jurar que assim fosse. E quando perguntava o que devia, o que é que disseste? Ela dizia sempre, nada. Lancei um olhar furioso a Bonnie, de lábios cerrados, e depois pensei, talvez isto faça parte do plano, para ver como é que reages perante mulheres zangadas e insatisfeitas. Tentei obrigar-me a sorrir, mas isso pareceu apenas provocar-lhe maior repulsa. E tem recursos para isto? Quer Amy trabalho ou não? Consegue aguentar-se em termos financeiros? Perguntou Gilpin. Temos tido alguns problemas de dinheiro ultimamente, repliquei. Quando nos casamos, Amy era rica, extremamente rica. Pois, disse Bonnie, aqueles livros da incrível Amy. Sim, renderam uma fortuna nos anos 80 e 90. Mas o editor deixou de os publicar. Disse que Amy tinha chegado ao fim. E foi tudo por água abaixo. Os pais de Amy tiveram de nos pedir dinheiro emprestado para não irem ao fundo. Quer dizer, à sua mulher. Sim, está bem. E depois usamos a maior parte do que restava do fundo em depósito de Amy para comprar o bar. E desde aí tenho sido eu a sustentar-nos. Então, quando se casou com Amy, ela era muito rica, disse Gilpin. Eu acenei afirmativamente. Estava a pensar na narrativa do herói, o marido que fica ao lado da mulher durante o terrível declínio da situação financeira da família dela. Então, tinha um estilo de vida muito agradável. Sim, era ótimo, incrível. E agora ela está quase falida. E o Nick tem de lidar com um estilo de vida muito diferente daquele que tinha quando se casou, daquele com que se comprometeu. percebi que a minha narrativa estava completamente errada. É porque nós andámos a investigar as suas finanças, Nick, e as perspectivas não são famosas, começou Gilpin, quase transformando a acusação numa preocupação. O bar está a correr bem, disse eu. Normalmente um negócio novo leva 3 ou 4 anos para sair do vermelho. Foram os cartões de crédito que me chamaram a atenção, disse Bonnie. 212 mil dólares de dívida em cartões de crédito. Cortou-me a respiração. Ela brandiu uma pilha de extratos a tinta vermelha na minha direção. Os meus pais eram fanáticos em relação a cartões de crédito. Só eram usados para fins especiais e liquidados na totalidade todos os meses. Não compramos aquilo que não podemos pagar. Era esse o lema da família Dunn. Nós não. Eu pelo menos não. Mas não creio que Amy possa vê-los. Balbuciei. Precisamente quando um bombardeiro em voo rasante fez vibrar os vidros das janelas. Uma planta em cima da pedra da lareira perdeu imediatamente 5 bonitas folhas roxas. Obrigados a estar em silêncio durante 10 segundos trepidantes, todos nós vimos as folhas flutuarem até ao chão. Querem fazer-nos crer que aquele grande burburinho aconteceu aqui, mas não havia uma única pétala no chão na altura, murmurou Gilpin desgostoso. Tirei os papéis a Bonnie e vi o meu nome, apenas o meu nome, em várias versões. Nick Dunn, Dance, Lance Dunn, Lance N. Dunn, Lance Nicholas Dunn, numa dúzia de cartões de crédito diferentes, extratos que iam de 62,78 a 45.602,33, todos com vários graus de atraso, com ameaças concisas impressas em letras aguerrentas no topo. Pagar agora. Santo Deus! Isto é roubo de identidade ou coisa parecida, disse eu. Não são meus. Quer dizer, olhem só para algumas destas coisas. Eu nem sequer jogo golfe. Alguém tinha pago mais de 7 mil dólares por um par de tacos. Qualquer pessoa lhe poderá dizer, eu não jogo golfe. Tentei fazer com que soasse a modéstia. Mais outra coisa em que não sou bom. Mas os detetives não morderam o isco. Conhece Noel Hawthorne? Perguntou Bonnie. A amiga de Amy, que nos disse para investigarmos? Esperem, quero falar sobre as contas, porque não são minhas, disse eu. Por favor, estou a falar a sério. Temos de localizar a origem. Nós tratamos disso, não há problema, disse Bonnie, imperturbável. Noel Hawthorne? Sim, disse para investigarem, porque tem andado pela cidade a chorar por causa de Amy. Bonnie ergueu uma sobrancelha. Parece zangado com isso. Não, como lhes disse, parece demasiado abatida, como se estivesse a fingir, de forma a dar nas vistas, à procura de atenção, um bocadinho obcecada. Nós falamos com Noel, disse Bonnie. Diz que a sua mulher estava extremamente perturbada com o casamento. Andava aborrecida com os problemas de dinheiro, receosa de que tivesse casado com ela por causa de dinheiro. Diz que a sua mulher andava preocupada com o seu temperamento. Não sei porque é que Noel diria uma coisa dessas. Não creio que ela e Amy tenham trocado mais de 5 palavras. Isso é curioso, porque a sala dos Hawthorne está coberta de fotografias de Noel com a sua mulher. Bonnie franziu o sobrolho. Eu também franzi o sobrolho. Fotografias a sério? Dela com Amy? Bonnie continuou. No Jardim Zoológico de St. Louis, em outubro passado, num piquenique com os trigêmeos, num passeio fluvial durante o fim de semana em junho, ou seja, no mês passado. Amy nunca pronunciou o nome Noel desde que moramos aqui. Estou a falar a sério. Analisei o meu cérebro em relação a junho passado e encontrei um fim de semana que tinha passado fora com Andy, tendo dito a Amy que ia fazer uma viagem só de rapazes a St. Louis. Quando regressar à casa, encontrará corada e furiosa, dizendo ter passado o fim de semana a ver maus programas de televisão e a ler livros enfadonhos na doca. E tinha estado num passeio fluvial? Não. Não consegui imaginar algo que Amy gostasse menos do que a viagem de balsa típica do Midwest. Cervejas a andar para cima e para baixo em malas térmicas, atadas a canoas, música alta, rapazes da associação de estudantes embriagados, locais de acampamento salpicados de vómito. Têm a certeza de que era a minha mulher nessas fotografias? Eles entreolharam-se, como quem diz. Ele está a falar a sério? Nick, disse Bonnie, não temos nenhuma razão para pensar que a mulher que aparece nas fotografias e que é exatamente igual à sua mulher e que Noelle O'Thorne, mãe de 3 filhos e a melhor amiga da sua mulher nesta cidade, diz ser a sua mulher, não seja efetivamente a sua mulher. A sua mulher, devo dizer, com quem Nick, segundo Noelle, se casou por dinheiro, acrescentou Gilpin. Não estou a brincar, disse eu. Nos dias que correm, qualquer pessoa pode manipular fotografias num computador portátil. Muito bem. Portanto, há um minuto tinha a certeza de que Desi Collins estava envolvido. E agora passou para Noelle O'Thorne, disse Gilpin. Dá a ideia que anda à procura de alguém que possa incriminar. Para além de mim, sim, ando. Olhem, eu não casei com Amy pelo seu dinheiro. Deviam conversar mais com os pais de Amy. Eles conhecem-me. Conhecem o meu caráter. Eles não sabem tudo, pensei, com um nó no estômago. Bonnie estava a observar-me. Parecia sentir pena de mim. Gilpin nem sequer parecia estar a ouvir. Tratou de aumentar o valor do seguro de vida da sua mulher para $1.200.000, disse Gilpin, afetando cansaço. Até passou uma mão pelo rosto, comprido e esguio. Foi Amy quem fez isso, disse eu rapidamente. Ambos os polícias ficaram a olhar para mim, à espera. Quer dizer, fui eu quem preencheu a papelada, mas a ideia foi de Amy. Ela insistiu. Juro que não queria saber disso para nada, mas Amy disse que, dada a alteração do seu rendimento, fazia-a sentir-se mais segura, ou coisa do género, ou que era uma decisão inteligente. Merda, eu não sei por que razão ela quis fazer isso, mas não fui eu que lhe pedi. Há 2 meses, alguém fez uma pesquisa no seu computador portátil, continuou Bonnie. Flutuação de corpo, Rio Mississippi. Pode explicar isso? Respirei fundo, 2 vezes. 9 segundos para me recompor. Meu Deus, isso era apenas uma ideia estúpida para um livro, disse. Estava a pensar em escrever um livro. Disse Bonnie. Olhem, vou dizer-lhes o que acho que está a acontecer. Comecei. Creio que há muita gente a assistir a esses programas noticiosos em que o marido é sempre o mal da fita, que mata a mulher, e estão a ver-me através dessa lente. E há algumas coisas perfeitamente inocentes e normais que estão a ser deturpadas. Isto está a transformar-se numa caça às bruxas. É assim que explica aquelas contas nos cartões de crédito? Perguntou Gilpin. Já lhes disse que não consigo explicar essas malditas contas, porque não tenho nada a ver com elas. O vosso maldito trabalho é descobrir de onde é que elas vieram. Ficaram calados, lado a lado, à espera. O que é que está a ser feito presentemente para encontrar a minha mulher? Perguntei. Que pistas andam a explorar para além de mim? A casa começou a tremer, o céu rasgou-se. E conseguimos ver pela janela das traseiras um jato a passar, mesmo por cima do rio, importunando-nos com o seu zumbido. Um F-10, disse Rhonda. Não, é demasiado pequeno, retorquiu Gilpin. Tem de ser, é um F-10. Bonnie inclinou-se na minha direção, de mãos entrelaçadas. O nosso trabalho é certificar-me-nos de que é completamente inocente, Nick, disse ela. Eu sei que também é isso que queres. Agora, se nos pudesse ajudar a desmontar estas pequenas ratoeiras, Porque é isso que são, estamos sempre a tropeçar nelas. Talvez esteja na altura de arranjar um advogado. Os polícias entreolharam-se novamente, como se tivessem feito uma aposta.